Quem é esse cara que rima sobre almas penadas, facas que matam, disparam, assassinos que não param, o diabo fala que é preciso ter o olho aberto aqui no inferno, porque senão vai ser enganado por quem tá aqui perto. A morte aqui tá perto, só esperando o seu vacilo. O horror core que tem a missão de expor o seu lado sombrio. Sinto calafrio, frio que sobe pela sua espinha. Sinto o clima de cemitério quando dá play na minha rima. Os túmulos violados que libertam os mortos atormentados fazem fila para contar as suas andanças do passado. O cadáver degolado que foi morto com um saco na cabeça não sabe de quem se vingar. Agora vague em busca da certeza. Pra você essa porra pode ser loucura, mas é a mais pura realidade que de certo aqui nas linhas escuras. Os vermes comem a carne, mas o espírito está intacto. Inviolável já foi faz tempo, não faz mais parte, não selou o pacto. No livro da morte, o seu nome não foi escrito, então complete a sua missão e não se torne mais um mito. Receba o sopro divina e volte pro inferno novamente. Agora seu nome vai ser atrás, a criatura que